te ver é loucura, sei que vai doer meu peito, vou sufocar por dentro. Nosso mundo é regado a flores, sentimento que dá vida às cores do arco-íris, me dá força pra viver. Adoro quando me faz rir, meu bem, seu jeito lindo que me faz tão bem. É isso que eu adoro, é isso que eu adoro. Baby, amo seu jeito, baby, amo seu jeito lindo, lindo. Baby, amo seu jeito, baby, amo seu jeito lindo, lindo. Seu beijo me fascina e me traz paz, sua boca me alucina, é demais. Baby, amo seu jeito, baby, amo seu lindo, lindo. Baby, amo seu jeito, baby, amo seu jeito.